Vantagem, reportar a localizadora, tá 3x9Z. ILS X-Way, picha 28 solicitado. Ciente, afirmativo. Após TPP será autorizado. Obrigado, Zé. Bom dia, Bravo. Autorizado, pouso, pista 35, vento 250 graus, 0 menos. Autorizado, pouso na 35, Zulu de Bravo, ciente. Também autorizado táxi a Alfa, reporta onde para da Golf. Sinal baixado, travado, cabeceira 35. Já está autorizado, posto dos 35, 2240 graus, 0 menores. 240 com 0 menores, grande abraço, gente, grava. 80, controle Salvador, voe posição Mumba para a chegada TPP 2780. No ponto real está autorizado nível 120. Excelente, então Mumba, entrei na nossa rota para Mumba, é uma formação, pelo seu programa para 105, até próximo de Mumba, mais uma 50 vidas. Boa 105 até próximo de bomba, copiado. Change do desvio, reporte quando livre de informações para voar TPP após bomba, após a oportunidade de bomba. Positivo, perfeito. Se o ideal permanece autorizado na 120? Afirmativo, no ideal 120 está autorizado. Ideal 120, obrigado. GLS 3896. 3896, completa o ILS, chama o retorno 183-95, 183-96, corrija. 86, 3896. Salvador, tem 3896. 3896, confirma o visual. Ainda negativo, reportará o visual. Certo. Ouro 094, cancelado a restrição de atitude em Mumba, desça para o 050. 050, cancelado Mumba, Ouro 094. Espera aguardando. Quanto é a ponte, cara? Quanto é 070? Pista vista, 3896. 3896, autorizado pouso, pista 28, 2240 graus, 079. Vive pouso, pista 28, 3896. 6, solo 08, que livra a esquerda, solo 219. Esquerda 219, bora. Gol 2171, 3 Alé, mantém os 12. Você mantém a 28, gol 2171. 0094, recepção com informações. TPIP da presente, TPIP e o gol 1094. TPIP 1094. 271, autorizado decolapso 28, 240 graus, 05. Autorizado, área decolada 28, gol 2171. Autorizado, levantei os 12. Vai manter o 362 na proa. Afirmativo. Desça para 4.000 pés, Serra Vitor 362 para o IADS X-Ray, pista 22. 4.000 para o 362, X-Ray 1094. Contra essa motor, bom dia, voo 2171, cruzando agora 2.000 pés, forma que ele virou curva esquerda, para 230 para evitar a formação. 230 para evitar formações, contato, radar na decolagem, ciente. Saída São Uno, reporte ao término dos desvios e submantenha 100, o 2171. Ele subiu para 100 e fala agora que vai manter a proa 190 para visitar a formação a mais das vidas da nossa frente. Proa 190, copiado. O 2171. O 06 está liberado da restrição de manter por outra 2500, mas segue na saída São Voo normal, curva esquerda. O 06 autorizado a colapso 28, vetor 260 graus, 069. Pois não está livre da restrição, vai subir conforme a saída São Voo 1 e está livre da colagem para o Olímpico 06. 206, decolado de 1-4, controle, só é do 1-9. Chamando controle de 8-19-8, 206. 2171, mantenha uma centena, informa o tráfego posição agora de 1 hora, 2-6 milhas, indecido até nível de voo no 20, tipo Alfa Tango 72. 7-4-2-1-7-1. 1-0-9-4, autorizado descida 2000 pés, autorizado sinal do procedimento LS X-Fate, tá? 2-8, reporte estabilizado. 2000, autorizado X-Ray da 2-8, reportará estabilizado no 0-9-4. Bom dia, Rua Mente 06, decorado Novo Uno. Pode 107 aguarde. 106, contatará na decolagem sob a via Novo Uno para nível de voo 100. Até o 100, via Novo Uno, Rua Mente 06. 1094, desça 2500 pés. 94-6 para 2, 5-0-0 pés, autorizado final do procedimento, LS, que foi reposto estabilizado. 2-500, reportará estabilizado no 094. 07, prossiga para regresso. Agião 07, prossiga. Seja autorizado o pouso, guardião 07. No 71, reautorizado subida até nível de voo 130. Reautorizado subida 130, voo 2071. Azul 2780, ponto ideal, desça até nível de voo 140. Descendo a 140, 2780. Azul 2780, informa um tráfego com posição de agora 12 horas, afastado em 8 milhas, passando nível de voo 100 em subida até nível de voo 130, tipo um Boeing 738. 7, aperta o tráfego 2701. O 2171, o tráfego anteriormente formado, agora a posição de 3 horas e 7 milhas, indecida até nível de voo no 40. 2171, reautorizado subida nível de voo 360. Autorizado subida 360, voo 2171. Azul 2780, reautorizado descida até nível de voo 120. Tráfego agora a posição de 9 horas, 15 milhas, em subida até nível de voo 100, Titão Papa 3. 7, FK 100, autorizado 120, 2770. Olimpo 06, informa o tráfego posição de 12 horas, 13 milhas, rumo noroeste, passando nível de voo 140, indecido até nível de voo 120, tipo um Alfa Tango 72. Utilizado 1-0-9-4. 1-0-9-4, completo final do procedimento, chame torre 1-8, decimal 60. 18-6, voo 1-0-9-4. Torre, bom dia, gol no 094. No 094, assustado, autorizado, posto 28, 22, 10 graus, 04. Livre pouso no 094. Salvador Azul 2780, solicita uma patroa 080 mais 5 milhas. Livre de viso, uma patroa 080, reporte quando possível a patroa TPP. Patroa TPP 2780. Olimpo 06, controle? Escuta. E autorizado a subida nível de voo 260. Azul 2780, reautorizado desse até nível de voo 050. Tá, 050, 2780. Zona 71, no Semi Centro Recife, 125 decimal 1, caso negativo 123 decimal 8. Zona 71, 125, 1232? Voo 2, Zona 71, na frequência 25 decimal 1, caso negativo 123 decimal 8, bom voo. 25, 1232, obrigado. No solo aos 2, 1, libere próxima à esquerda, mantenha a posição antes do ataque sobre Índia e chame o solo 1, 2, 1, decimal 9 dela. Esquerda, mantenha antes da Índia, 1, 2, 1, 9, 0, 1, 0, 9, 4. Todo certo, controle. Guardião 07, reporte visual, computação. Azul 2780 já na proa de TPP? Era negativo, mais umas 3 milhas, 5 milhas nessa proa e vai voar de TPP. Gente. Azul 4207 recebe o controle? Controle, o Guardião 07, passou a pessoa azul e joga o campo. Guardião 07, chame torre 198, decimal 60. 860, ok. Controle, o Guardião 07. Controle, o Guardião 07, sente do tráfego, intenção, aproximação direto pro Graia? Sim, relativo. Presente, vento Graia, chame solo controlado, vento 1, correção. Vento 200 graus, 629. Certo, vai chamar o solo Graia 07. Boa. Vai, bandeira, que tá aí? É, Mauri. Boa, irmão, abraço. Azul 4207, bom dia, sua identificação, desse nível de voo 060 via chegada e pitch. Azul, esse já é o time aqui em Salvador, 1-0 no quadro. Estimativa 060, pitch, ajuste 10 no 4. Confirmando, perdemos o contato com o centro restrito para a comunicada e agradeço. Já foi comunicado, ajuste 4207. Obrigado. Apurado 7327. 2700 PES, autorizado o final do procedimento em linha sexuí. Para 628, reposto estabilizado. 72.500 PES autorizado, autorizado final do LSX3, para ser estabilizado 2780. Limpo 06, chame centro Recife, na frequência 125 decima 1, caso negativo 123 decima 8. Estabilizado em ADS 2780. ADS 2780, completo final do procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 60. 10860, muito obrigado, bom dia. Desça para 2500 PES, ADS altímetro 0014, autorizado voando para o Serra Vitor 363, e autorizado o final do procedimento ILS X-Ray para pista 28, reporte estabilizado. Eu ativo agora para o 363, vai reportar estabilizado para o 2514 ajuste. O azul 4207. Pensamento 230 graus com 08 nosso, todos autorizados. Zero para os 28, 2783. 206, controle. Uno 739, bom dia, sem identificação, desça até nível de voo 120, via chegada. Salvador Azul 2770, bonde, espera 2208, pronto. 2780, solas 33, esquerda, delta, 121, décima 9. Espera 129, muito obrigado, bom dia. Bom dia, 2770, autorizado alinhar e decolar pista 28, vento 180 graus, 109. Sente, alinha e decola 282770. Autorizado, Azul 4207. Azul 4207, complexo final do procedimento LS X-Ray, torre 118, decimal 60. 1860, torre, Toledo 1. Bom dia, até pra. O voo no 739, está com a direita pro 100, o 20 milha para estar com o 100. Voo no 739, copiada pro A100 por 20 milhas, reposte quando possível, para o encerrar o CPIP, com o 9739. Uhum. 2770, iniciou? Sano 3740, sua identificação, bom dia, desça até nível de voo 130, via chegada de PIP. Sano Gente, o TAM 3740. Azul 4207, cheque tente pouso, pista 28, pouso autorizado, vento 190 graus, 129. Machado travado, lindo pouso, azul 4207. TAM 3740, controle. Uma gentileza, pode levar a flor do VOR e afastar pelo norte ali, no plano do procedimento, e aí eu estou executando vários exercícios aqui. Eu afasto na 089 e retroceder em 3740. Então, sobrevive o procedimento VOR. Ah, minha filha, é o IRF. E o lucro da 128, só que eu não considero a idade chegada. TAM 3740 autorizado a prova do VOR, confirma se eu bloqueio o VOR. Imagina, bloqueio o VOR e afasta na 089 e interceta a sinal do Zulu. TAM 3740. Dois salvador azul 2770, decolou com o perfil que saiu da Coral 1 Alpha. Autorizado em frente até 2.500, após curva esquerda para o de coral. Azul 2770, contato na decolagem, suba nível de voo 100 na proa de coral. 100, proa de coral. Atingiu 120, voo no 739. Voo no 739, e autorizado a descida até nível de voo 050. 050, voo no 739. Voo no 639, confirme já na proa de Tripipe. Na presente proa de bomba. Copiado então. Sim, TAM 3740. O TAM 3740 não tem condições de voar na prova de Uprim? Você está com muita formação, tá ligado? Se essa prova entrar, eu deve ter um planejamento muito grande. Sim, então TAM 3740 reposta, passando o VOR com a prova 090. Ah, mas próxima vez que você tem dentro de Uprim, tem uma formação. Sim. É, após bombo, gol no 79, também vai ter que manter pro 060 por 35 milhas. Gente, gol no 739. Controle azul 2770, solicita desvio magnética 200 por aproximadamente 10 milhas para liberar informações. Mas o 2770 livre de desvio na proa 200, reporte quando possível reaproar o coral. Sente livre de desvio, informará com proa de coral 2770. Então, 3740, reautorizado descida até nível de voo 120. 120, 3740. Informa um tráfego posição agora de 1 hora, afastado em 7 milhas, passando 080 em subida até 1 centena, tipo Alfa Tango 72. Afirmativo, deu mesmo de pés, 3 horas. Azul 2770, tráfego posição de 3 horas, 7 milhas, rumo nordeste, descida até nível de voo 120, tipo um Airbus 320. Azul 2770 autorizado a proa, suba sem restrições, nível de voo 160. Gente, autorizado a proa e subir 160 sem restrições, 2770. TAM 3740, reautorizado a descida, nível de voo 080. Ah, 080, tá, 3740. Runa 739, reautorizado descida 3.000 pés, ajuste de altímetro 1014. 3.000 com 1014, o gol no 739. Salvador 3198, bom dia. 3198, bom dia, sonho identificação, desça nível de voo 120, via chegada PTIP 1. PTIP 1, descendo 120, 3198. Controle Salvador, Santa 777, bom dia, informação, offset. TAM 4777, bom dia, sua identificação, desse mantenha nível de voo 090, via chegada e pitch, para sequenciamento, reduza 2509. 2509, chegando, deixando o Rio 5, TAM 4777. Luna 739, confirme na parede de pitch. Há necessidade de problemas na produção de TPIP agora? Negativo, você está mantendo a produção de Vitor 362? Sim, ativo. Cliente, deixa 2500 pés, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray, pista, pista 28, reposto está estabilizando. Postará no X-Ray Gol no 79. E 740, reautorizado descida 4.000 pés, ajuste de altímetro 1.0.4. 1014 para 4.000 pés, 4.740, livro 90. Azul 2770, confirma quantas milhas ainda no desvio? Ah, por aproximadamente 5 milhas, o 2770 já está retornando para a navegação. Gente. Livre desvios, o TAM 3198, reporte quando possível, reaproar Momba. Vai informar reaproando a rota TAM 3198. Milha para o bloqueio de Salvador, para iniciar o procedimento na desce na radial 089 por 9 milhas. Correção por 10 milhas, o TAM 3743. Então, 3740 tem condições de voar na Praia de Serra Vitor 361? Afirmativo, tem condições. A gente vai na Praia de Serra Vitor 361 para o procedimento LS X-Ray, então 3740. Ok, então o modo para X-Ray, então 3740, grande. 3198, desça até nível de voo 130. Descendo até 130, tá? 3198. Azul 2770, tá? Estou subindo no nível de voo 120. Azul 2770, submantenha nível de voo 130 agora. Azul 2770, controle. 2770, prossiga com proa de coral no momento. Ciente, sub e mantenha nível de voo 130. Ciente, sub e mantenha 130, 2770. 193, desça, mantenha nível de voo 140. Jogou no 739. Então, 3198, desça e mantenha nível de voo 140. 3198, descendo para nível 140. Azul 2770, tráfego posição agora de 12 horas, 15 milhas, rumo sudeste, e descida até nível de voo 140. Sente, eu mesmo não esqueço, 770. Tá bom, jogou no 739. Complete o final do procedimento, chame Tonha, 198, decimal 6. 2, 6, 7, 9. Então, 3198, tráfego posição agora 9 horas, 19 milhas, com rumo oeste. Passando o nível de voo 125 até nível de voo 130, tipo é um Alfa Tango 72. Certo, 3198, corrigindo agora 11 horas. Certo. Então 3740, desça para 2500, 10 ajustes de altímetro, 10 na quadra. 2500, então 3740. Então 4777, desça para nível de voo 050. 050, 4777. Ao vento 200 graus, 109, pouso autorizado. Inclusive pouso, Bruno, 739. Após o Cerrado 731, pode prosseguir o 3740 para o Cerrado 363? Então, 3740 autorizado, final do procedimento, ILS X-Ray, pista 28, reposto receptando. Reposto estabilizado, então, com 3740. Então, 4777, reduza para 2209. 2209, 4777. Então, 3740, para interceptar o final do procedimento, ele é sexuí, com a direita na proa agora, 200. Todo vento, 3740. 3198, confirme ainda quantas milhas nos desvios. Pronto, prenda presente, 3198. Gente. Azul 2770, é autorizado subir a nível de voo 160, reporta atingindo. Para 160, reportará atingindo o azul. 2770. Solicito revisão final 180. Gente, suba e mantenha nível de voo 180. O azul 2770. Para 180, 2770. Então, 3198 na proa de Uprim, desse mantenha nível de voo 1050. Poderia confirmar a informação para 3198, 10 para 4? 050 agora. 050, para 3198. TAM 4777, reautorizado descida para 3.000 pés, ajuste de altímetro 1.0 no quadro. 3.000, 1.0, 1.4, 4777. TAM 3198, confirma sua velocidade indicada. Está batendo 2.50 mais. Gente. Estou com a Airbus da TAM a 8 milhas fora. Tem condição de olhar e decolar na sequência? Afirmativo, está livre? Aliar e manter, gol 1184. Ali manter, 1184. Gol 1739, no solo 51, libere a pista à esquerda, mantenha a posição antes da taxiway Índia e chama o solo em 121, décimo 9. 219, solo 739, gol. Então, 3198, reduza para 2209. 2209, está 310. 184, vento 190. Correção, 200 graus, 109, piso 28, decolagem autorizada. Após decolagem, manterá a reta até cruzar 2.500 pés. Após decolagem, manterá a reta 2.500 pés, está livre de decolagem. Voo 184. Sim. Vai reportar. Então, 374 já se estabilizou? Agora, senhorita, estabilizou. 374. Cliente completo, final do procedimento, ele é X-Ray, chame torre 1 no 8, decimal 60. 8-60, até já. Um 4777, deixa para 2500 pés, autorizado o final do procedimento, ele é X-Ray. Pista 28, reporte, receptando. 2500 pés, autorizado 4777. 3740, ciente do tráfego, vento 200 graus, 089, tem um campo à vista? Eu achei o campo à vista. Pista 28 molhada, chuva leve na vertical, pouso autorizado. Pouso autorizado na 28 para 3740. Voo 1184, decolado 53, mantenha a presente boa até cruzar 2500 pés, chame o controle agora, frequência 1, 19.8. Voo 1184, manterá frouxo para o controle 19.8. Controle Salvador, voo 1184. 1184, acione o código 5002. Suba para nível de voo 350 via saída Arão. Voo 1184, acionado 5002. Mantendo a frota 2500 para saída Arão, correto? Confirma a atitude que passa, voo 1184. 2200. Voo 1184 autorizado com voz direita 9. Com perfil da saída Arão. Certo, com a direita para o perfil da saída Arão. Bom dia, voo 094, informação papá, autorização Fortaleza. 740. 1-90, é o 89. Ah, firma aqui, obrigado. 5-3000, acedor, suba S, Salvador, chame controle, Leos, em 1-20, decimal 1. Final pista 28, observa a passagem do tráfego, após autorizado alinhar e manter a pista 28, tráfego à direita no caso. Após a na curva, vai alinhar e manter a pista 28, agora 648. Andrés, 198, reduza para 2009. Reduzindo 2009 para 3019. Solo 55, direita, correção esquerda, via taxi delta, mantenha a posição antes da taxi alfa e chama o solo em 121 nesse momento. 29, no 648, decolagem autorizada piso 28, vento 200 graus 089. Deve decolar, vento 28, voo 648. Estabilizou o TAN. Estabilizou o TAN 4777. TAN 4777, chame a torre 18, decimal 6. Então, 6, obrigado. Salvador, TAN 4777, boa. TAN, nele. Sente, TAN 4777, sente do TAFO, tem um campo à vista? Afirmo, tá visual. Sendo para 2000 pés, lembra a resposta estabilizada no seu voo, TAN 3-1-2. 4777. 1648, teclado 58, chame o controle agora, frequência 1998. 1998, Gono, 648, bom dia. Oxenem 140, a torre de controle? Prossiga, 140. Mantenha o ponto de espera pista 28. Tá mantendo. TAN 4777, pista 28, tráfego avistado, vento 190 graus, 109, pista 28, pouso autorizado. Pouso autorizado, pista 28, 4777. Pista molhada, chuva leve na vertical, ok? Ciente, pista molhada. Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Aguarde. 648 autorizado, direto Melim. Melim, 684. Visão da 3198. TAN 3198, chame a torre 18, decimal 6. 86, já. 3198, bom dia. Bom dia, 3198, sente do tráfego, ativa aproximação. Reporte visual com campo, baixar travado, na vertical, chuva leve, pista molhada. É ativo, já está visual com a pista, está baixo e travado. Sente, ativa aproximação, aguarde a autorização do pouso. Guarda a autorização de pouso, TAN 3198. Solo 01, libera a pista esquerda via táxi delta, mantém a posição antes da táxi alfa, ultrapassando o ponto de espera da táxi delta, chama o solo em 121, decimal 9. Vai manter a posição antes da alfa, ingressando na delta, vai chamar o solo 219, obrigado. Também 140 tem mais um tráfego afastado em torno de 5 milhas. Na sequência é autorizado alinhar e manter, ok? Inicialmente mantém a posição no ponto de espera pista 28. Mantendo, 6140. 19 18, pista 28, molhada, pouso autorizado, vento 200 graus, 109. Evre, pós 928, tá 3198.